No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar da situação econômica complexa, do quadro cenário econômico brasileiro e no contexto internacional também, porque o contexto é conturbado. Se aqui a situação econômica já está meio nebulosa, lá fora ela já é tempestuosa realmente, na Europa principalmente, mas também nos Estados Unidos. Conosco aqui no estúdio, Carlos Jardel Leal, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Bom dia, Jardel, como é que você vê esse cenário? Bom dia. Não é simples falar do cenário econômico atual, até porque nós vivemos em situações em que se apresentam várias surpresas, né? Eu acho que a primeira questão que a gente tem que levantar é sobre as expectativas que uma parte significativa dos analistas, de certa maneira, vão apresentando para o público em geral. Essas expectativas estão sendo contrariadas, né? E nós vimos agora que, apesar dos analistas errarem, eu acho que para a maioria da população brasileira, os resultados apresentados pela economia se apresentou positivo para nós, brasileiros como um todo, né? Então, nós esperávamos um desempenho econômico muito mais fraco da economia brasileira, e nós tivemos, com a apresentação do resultado do segundo trimestre da economia, bastante positivo frente às expectativas que estavam sendo anunciadas. E o melhor, então, é que a confusão que está colocada, as dificuldades colocadas, possam nos surpreender sempre positivamente. Porque as expectativas são sempre muito negativas, e parece que todo mundo está, de alguma maneira, querendo descobrir que alguma coisa muito errada vai acontecer. E, por enquanto, aquelas variáveis que apresentam sinais que são importantes para a população, elas continuam preservadas, né? Tanto do ponto de vista da renda da população, o mercado de trabalho, né? Se nós compararmos com outros países, países da Europa e mesmo da América do Norte, nós vamos ver que a nossa situação, comparativamente àqueles países, é uma situação razoável, de certa forma, confortável. Se a economia mundial começa a se recuperar, significa que nós podemos também embarcar nessa recuperação partindo de um patamar bastante mais favorável do que grande parte das demais economias. Obviamente devemos ficar preocupados, né, porque o que foi conquistado até agora nós corremos um grande risco de perder, né, essa retomada do mercado de trabalho. E apesar disso, apesar dos avanços conquistados, muita coisa precisa melhorar. Significa que o Brasil, embora esteja fugindo dos sinais mais profundos da crise econômica iniciada lá em 2007, apesar disso, nós estamos a meio caminho de construir uma sociedade que, do ponto de vista dos indicadores econômicos, seja uma sociedade decente. Né? Decente do ponto de vista da distribuição de renda, de assegurar para a maioria da população condições dignas de vida, né? Nós temos agora, que eu acho que é uma questão importante colocada pelas manifestações, né? A questão dos serviços públicos, que é um indicador importante de qualidade de vida, tanto do ponto de vista da saúde, da educação, do transporte coletivo, do saneamento básico. Portanto, a ação do Estado, ela é importante, tanto do ponto de vista da regulação da economia, mas também como prestador de serviço, Né? Então, as questões colocadas, embora anunciem dificuldades, os sinais de crise tão colocados não suavizaram, mas existem sinais importantes que mostram que nós podemos melhorar. Agora, precisamos fazer um esforço de mudar a postura, de não ficar passivamente correndo atrás. Hora do câmbio, né? Hora da inflação, hora reclamando dos juros sem saber direito o que a gente quer, se a gente quer que o juro se mantenha alto para a gente ter ganhos pelo lado do sistema financeiro, se quer que ele baixe porque é importante investir. Né? Então, a impressão que eu tenho que a questão central no Brasil é a ausência de um projeto claro e capaz de envolver os atores relevantes no apoiamento ou no compromisso com um projeto de futuro para o país. A verdade é que o Brasil parece que carece desse projeto, já em todos os sentidos, não só na área econômica, em todos os sentidos, um projeto de nação. Exato. E uma coisa que você falou e que me desperta a atenção aqui para a gente aprofundar é que parece que nós vivemos dois países. Um país em que a mídia prevê as catástrofes mais dramáticas e trágicas, principalmente na área da economia, que é uma área que não é dominada pela população de maneira geral, e o país real, que é esse país. Hoje você disse que as pessoas estão com mais emprego, nós temos mais emprego formal, nós temos mais distribuição de renda, ainda que pequena em relação à desigualdade brasileira, mas já é alguma coisa, um avanço. Nós temos um ingresso no mercado de consumo de uma parcela considerável. Isso parece que é uma dicotomia, o país que a imprensa diz que nós vivemos, no qual nós vivemos, e o país no qual nós vivemos realmente. E outra coisa, e que você também falou, é essa manifestação da rua, com essas demandas reprimidas da sociedade, até por saneamento básico e tudo mais, e transporte coletivo, que mostra, aponta exatamente esse fenômeno. Nós temos uma população que está subindo e está chegando exigindo os serviços. E a imprensa fazendo de conta que não está vendo. Ou quando vê, prefere chamar de vandalismo, prefere chamar de mascarados e essas coisas. Isso é óbvio que a gente sai da esfera eminentemente econômica para entrar na política e até na esfera ideológica quando você fala do projeto de nação, o que, que a gente pretende. Você acha que o governo tem essa percepção disso aí? É difícil falar, a não ser que eu tivesse muito próximo dos meandros dos espaços de tomada de decisão. Né? Provavelmente, parte de pessoas que hoje estão no governo percebem isso. Né? No entanto, não deve ser fácil para esses, né, tentar convencer seus pares, dado que a outra questão importante nesse negócio aí, nesse arranjo que você colocou, complexo, né, são as alianças políticas, que, assim, elas facilitam ou complicam ainda mais a essa história de definir um projeto de nação, que não vai ser nenhum projeto de um grupo A ou de um grupo B, mas será um projeto que tenderá a olhar com clareza quais são os principais desafios, quais são os riscos que nós corremos para seguir sendo um país que tenha uma economia sólida, uma economia que ela sirva para criar as condições de vida com qualidade para a sua população, e não somente uma economia que ela gere estímulos para que venham os capitais para o país para ganhar e não ter compromisso nenhum com a população. Né? A economia, embora possa ser tratada como uma mera, como teoria ou como conhecimento técnico, a economia é um fazer permanente que uma sociedade tem para poder gerar os recursos para que aquela sociedade possa caminhar e se preservar, né? Então, o objetivo da economia é gerar recursos para a população do país. Não é simplesmente gerar recursos em benefício de meia dúzia, né? Então, eu acho que tem uma questão que nós não podemos separar do discurso econômico e das avaliações econômicas. Qual será o efeito do aprimoramento da democracia para o desenvolvimento do país, né? Que eu acho que está ficando cada vez mais claro que nós precisamos combinar um processo de aprofundamento da democracia quando nós pensamos nos arranjos econômicos, né? Não dá mais para você pensar um país em que você tem o Estado com a capacidade de arrecadação muito grande, mas sem discutir a colocação, a montagem do orçamento público e a colocação desse orçamento do ponto de vista das despesas. Então você tem nessas demandas que estão colocadas, se elas geram consequência de um maior debate, uma maior responsabilização da sociedade com relação ao papel do poder público, né? A tendência é que a gente enfrente um processo de aprimoramento democrático com maior participação, com maior transparência, o que deverá exigir, novamente, a última vez que eu vim aqui, eu falei e acho disso, que retomar as velhas questões relativas às grandes às reformas de base. Pois é, as grandes reformas estruturais. Você usou a expressão. 1950. Você usou essa expressão. Exatamente. Não é? É verdade. Pô, por que a gente não resolveu isso? Pois é. Não é? Por que não resolve isso? É. Né? O Brasil é um país que... Bom, antes, só para fazer um parênteses aqui rápido para os nossos ouvintes, nós estamos conversando com Carlos Jardel Leal, supervisor técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, sobre esse cenário político, os desdobramentos, o cenário econômico, os desdobramentos políticos e os planejamentos que são necessários. Ele acabou de falar agora das reformas de base e a gente se lembra até do plano de metas do Juscelino, nos 50 anos em 5, aquela coisa toda. E uma coisa que as pessoas falam muito e que me chama a atenção, os estrangeiros dizem muito isso, dizem assim, o Brasil é um país que chegou ao século XXI sem ter saído do século XIX. Quer dizer, nós não resolvemos o problema da reforma agrária, nós não temos ainda um uso do solo que seja compartilhado de maneira menos desigual pela sociedade e pela população brasileira. Esse modelo que está construído aí, no qual nós vivemos, nossos antepassados viveram, é um modelo que é preciso mudar. E, no entanto, a estrutura é tão arraigada e tão forte que você não consegue sequer sensibilizar para mudança, mesmo os setores que serão beneficiados, como é a população. Aí falam, não tem educação. Não é questão de não ter educação. A pessoa não entende que isso é para melhorar a vida dela e do filho dela e do neto dela. Como é que a gente pode lidar com isso? Pois é, eu peço até desculpas por falar de questões que me parecem muito sérias, de forma muito tranquila aqui. Que nós acabamos de ouvir um debate que, do meu ponto de vista, é deprimente, que o papel da mídia, que transforma opinião pública em opinião publicada, né? E que faz julgamentos, pauta todos os chamados especialistas e analistas, como se houvesse na mídia um compromisso efetivo de identificar quais são os problemas cruciais da sociedade brasileira, né? E aí nós vemos o seguinte: a multidão precisa ser identificada na multidão quem tem qualificação, quais são os grupos de interesse estruturados para a gente poder ter alguma orientação em termos de tomada de decisão, inclusive de apoiamento, né? Mas a gente vê que, no caso brasileiro, a mídia acaba pautando muito as opiniões da população, de tal maneira que é possível que grupos da população organizados, até na forma de sindicatos, de trabalhadores, pleitear por uma alteração da política tributária, né, desonerando aqueles que já não pagam impostos. Quando, então, por exemplo, uma das reformas importantes é a reforma tributária. A reforma agrária é o escândalo né, que histórico. Países como o México realizou no início do século passado e aqui a gente não consegue realizar ou uma reforma agrária de forma decente. Né? Mas outra é a reforma tributária. A política tributária nacional, né, ela referenda a desigualdade de renda. Porque a grande maioria da população, na aquisição de bens e serviços, é que acaba sustentando essa estrutura tributária. E nós vemos, muitas das vezes, as empresas chiando do tamanho dos tributos, como se fossem as empresas que, de fato, fossem superoneradas, né? Quando muitas das vezes elas meramente repassam os tributos, elas recolhem os tributos e repassam, mas quem paga é a população através dos preços, né? Então a onda que se faz em relação aos problemas, né? E como a mídia ganhou um papel importante, não são de fato as pessoas que se interessam pelos problemas que veiculam suas opiniões em um debate, num debate aberto, né? Mas você tem os tais especialistas que já são chamados para confirmar a opinião publicada. Ratificar, exatamente. Entendeu? É. O entrevistador, por exemplo, fala um monte de coisas e pergunta se é aquilo mesmo. Aí o analista, o especialista, você confirma. Ouvi um convidado nosso aqui uma vez que disse que recebeu um telefonema, ele é um expert na especialidade dele, e recebeu um telefonema para dar uma entrevista para a Globo News. Aí ele disse, tudo bem, então, aí a Globo News foi lá no ambiente de trabalho dele, que é a universidade, e chegou lá no dia marcado, hora marcada, tudo direito, marcado pela TV. Chegou lá e disse, olha, nós vamos fazer essa pergunta, se eu responde isso. Assim, ele disse, eu disse, olha, eu não vou fazer isso não, porque eles queriam apenas encaixar aquele raciocínio num contexto que já estava preparado, já editado, quer dizer, ficou difícil, né? Aí, mas a mídia, como você diz, o Jardel, a mídia, ela não serve à sociedade, ela não serve para, ela serve de porta-voz dos setores, que são os setores poderosos. Ela própria é o setor dos mais poderosos. Se você ver, se você for examinar a mídia, a quem pertence a mídia no Brasil, você vai ver que é por isso que estão estrilando tanto, né, a lei de meios na Argentina. Nesses países todos aqui em volta é a mesma situação, não é diferente de nós. Isso é que cria esse divórcio entre a opinião pública e o que ela deveria ter de informação. É a questão que você vê do jornal chamar as pessoas para referendar e ter o colunista para o colunista dizer aquilo ali. Ou, quando muito, pagar o cara para ele não escrever. Uhum. Não é? Quer dizer, que também é um método conhecido, né? Não é? Você paga o cara é bom, mas só que ele é do outro lado. Contrata ele, bota ele ali para ele não fazer nada, para ele ficar, você só vai falar de receita de bolo agora e pronto, e fim de papo. Mas voltando a essa questão da nossa economia aqui, o dia a dia do cidadão brasileiro. E quando eu digo cidadão, eu estou falando do consumidor, porque cada vez mais se confunde, esses dois conceitos são confundidos, cidadão e consumidor. Quem tem cartão hoje é mais cidadão do que quem não tem, mas ele está ganhando status e ganhando direitos e ganhando voz, o que é mais importante. Isso vai contra o pensamento único e o domínio da mídia e de tudo isso. Como é que você acha que esse negócio vai evoluir? Eu acredito, talvez eu seja muito otimista, eu acho que a gente vai, aos poucos, tendo a capacidade de refletir e estarmos aptos a esse novo status, né, que no caso da economia brasileira foi assegurado a uma série de pessoas que não tinham acesso, né? Uma das coisas que me parece ilustrativa disso é o crédito, né? Só que aí é que eu acho onde a mídia deveria atuar, ou alguns órgãos que tenham um papel mais educativo, né, pedagógico, em relação à questão da economia. Primeiro, nós precisamos aprender a fazer uma discussão econômica que sirva para compreensão de toda a população, para acompanhar o desempenho da sociedade e conseguir cobrar, né? Inclusive isso que nós falamos aqui logo desde o início, que é um projeto de país. Um projeto de país que a economia não seja a única referência. Um projeto de país em que a realização dos sonhos da sociedade, em que a juventude seja levada em conta enquanto compromisso da sociedade, no sentido de assegurar realização, capacitação, né, para, inclusive, viver melhor e interferir na sociedade. Mas, por exemplo, a questão do crédito. O crédito é uma antecipação de uma renda que você vai obter no futuro. Então, as pessoas precisam estar aptas para fazer uma avaliação do montante de crédito que toma, porque precisa estar previsto no orçamento futuro, né, de um determinado período à frente, né, o impacto que você vai ter por ter que fazer jus àquele recurso que você antecipou. Então, à medida em que as pessoas começam a ter acesso ao crédito, ter o cartão de crédito e tal, num primeiro momento, a tendência é quem nunca comeu melado quando come se lambuza, né? A partir de comer melado muitos tempos, ou sucumbiu logo, né, que arrumou logo um problemão, ou vai aprender a tomar os cuidados para não se ver amarrado, né, e cair nas armadilhas das próprias possibilidades. Assim é com a questão, por exemplo, que eu acho que é importante, se discute de uma maneira pouco elucidativa, é a questão da capacitação para o mercado de trabalho, que é preciso distinguir a escolaridade, que é para o exercício da cidadania, e a questão da qualificação profissional, que é para o exercício das funções, né, profissionais que o indivíduo vai desenvolver. Mas não pode ser a formação profissional substituindo uma formação mais cidadã, né, que é para aprender a lidar em sociedade. E a escolaridade deve ser para o indivíduo aprender a lidar em sociedade, aprender a lidar no espaço público, a saber tomar decisões, fazer escolhas, né? Então, a educação precisa ter uma orientação mais plural. E a formação profissional, que hoje em dia tem uma discussão aí que faltam pessoas qualificadas e tal, tal, tal, né? É preciso fazer uma discussão que é o seguinte: não é o indivíduo que qualifica o posto de trabalho, mas é o posto de trabalho que exige a qualificação do trabalhador, no sentido, para realizar uma atividade. Não é o fato de eu ter um curso superior que eu vou imprimir qualidade numa atividade que é de embalar produto, né? Obviamente, o indivíduo que está lá embalando, aprendeu a atividade, desenvolve aquela atividade há algum tempo, ele é capaz de embalar de uma forma muito mais qualificada, mais apta e adequada do que o indivíduo que tem uma formação de nível superior. Pode ser até que ele se enrole, ele se embrulhe mais do que embrulhe um produto. Então, é preciso separar essas coisas. Então, precisamos qualificar toda a população brasileira, inclusive o empresariado, que nós temos uma dificuldade. Uma das questões importantes, que ela se combina agora com a questão do problema cambial, que aparentemente ia se perder o controle, E que é outro aspecto importante. A inflação, todo mundo estava falando que a inflação tinha perdido o controle. E a inflação, desde a última vez que eu vim aqui, eu peguei um resultado ao longo do tempo, o que vinha acontecendo com a inflação? A inflação, mês a mês, vinha mostrando sinais de queda. Só que, alguns meses, a taxa de inflação ela vinha crescendo. Então, o fato de haver uma queda no mês atual, a inflação acumulada no ano, ela não caía. Mas já dava sinais de que ia cair. Só que a imprensa divulga que a inflação tá crescendo e estamos perdendo o controle. E ela já estava dando sinais de queda. Não, vai ficar acima das expectativas do governo, da previsão. O governo corrigiu para cima a sua previsão inicial. Aí fica a gangorra, né? A mesma coisa da taxa de câmbio. Parecia que nós íamos perder totalmente. Agora a gente já não sabe mais para onde vai o câmbio. Como era o crescimento do PIB, a previsão de crescimento do produto interno bruto. Então, assim, nós estamos sendo despertados pela manhã e descobrindo que a verdade de ontem já não serve mais para hoje. Que o mundo não acabou. E o mundo não acabou. É, ao contrário do que haviam previsto os telejornais noturnos, né, a última da madrugada, o mundo não acabou. Nós conseguimos acordar. Né? Essa questão é uma questão... Bom, vou lembrar mais uma vez, nós estamos conversando com o Carlos Jardel Leal, supervisor técnico do DIEESE, sobre esse cenário econômico brasileiro e mundial. Na verdade, a economia hoje, com a globalização, o que você espirra aqui, antes, né, era um espirro nos Estados Unidos, era uma pneumonia no Brasil. Hoje, um espirro em qualquer lugar é uma epidemia em toda a parte. Mas você estava falando ainda há pouco dessa questão do empresariado ter que também mudar a postura. E eu queria lembrar que nós estamos hoje aqui, eu estou com isso aqui aberto na minha frente, desde de manhã esse negócio está me desafiando a interpretação do que quer dizer isso aqui. O Ike Batista dizendo que foi enganado por executivos do setor do petróleo, que investidores saíram do seu negócio precocemente e culpou o seu mapa astral. Eu achei essa desculpa do Ike Batista uma coisa muito criativa, porque você vê, primeiro que o G1, as organizações Globo, abre espaço para esse tipo de matéria. E não abre espaço, por exemplo, para mim, que fiz um crediário na Casa Bahia e que fiquei inadimplente. Podia dizer, fui enganado pela publicidade da Casa Bahia. Podia ter isso aí, né? Quer dizer, que é o consumidor que você falou, que não está habituado ao crédito e que, quando come o melado, se lambuza. E a impressão que eu tenho aqui é que o Ike está procurando uma desculpa sobrenatural, não é, para uma... É um erro de cálculo, no mínimo, que ele cometeu e que contou com o apoio, principalmente do BNDES, nessa empreitada dele aí. Esse tipo de cultura empresarial é possível ainda? Tem lugar ainda num país que é a sexta economia do mundo, que se jacta disso? A impressão que eu tenho é que, até agora... funcionou. E há uma grande demanda para que continue funcionando. E aí tem, assim, várias atividades, por uma questão de erro de avaliação, por uma questão de não avaliar de forma adequada, e, por vezes, tomar decisões de forma a imitar o comportamento dos grandes, né? Gera erros grosseiros, né? E demandam, portanto, que o Estado resolva o problema, né? E aí você tem vários casos. As empresas aéreas, por exemplo, nesse momento, parece que estão solicitando a ajuda do governo. Uma série de setores que, quando ganham, reclamam que tem que pagar impostos, que tem, né, não querem contribuir, né, com o Estado. E quando começam a ter problema, aí começam a correr atrás do Estado. Então, a me parece que há um anseio muito grande de que o Brasil continue sendo um lugar em que o lucro mantenha-se privado, e isso parece que se generalizou, não é só no Brasil. E que os prejuízos sejam socializados. Isso é a ordem econômica colocada atualmente, me parece que está assim. No entanto, o que acontece? As crises. Crise é sinônimo de capitalismo. Pelo menos, né? É, provavelmente é sinal da vida em sociedade. Então, o que acontece? Como o capitalismo ele se desenvolve ciclicamente, você tem momentos de crescimento econômico forte, tem um comportamento empresarial que muitas das vezes ele avalia de forma adequada as possibilidades, as tendências de comportamento em relação aos gastos e vai investindo. Chega um certo momento que ultrapassa aquele momento de crescimento e aí você entra num ciclo de queda. O Estado, quando foi pensado a intervir na economia, sempre foi indicado que o papel do Estado dele interferir exatamente para sustentar a demanda, né? A capacidade de realização de gastos, o Estado deveria suprir quando a economia como um todo tivesse dificuldades. Então, deve ser preservado o Estado para, nos momentos de crise, o Estado interferir. Né, como aconteceu na crise de 29, o Estado norte-americano começou a contratar pessoas para sustentar a economia. E aí o que acontece? No Brasil, o indivíduo é empresário e ele acha que é o Estado que tem que suprir. Ou seja, ele não quer viver uma lógica capitalista de que o investimento, e que diferencia, viu? Uma coisa é investimento, a outra coisa é especulação. Primeiro, há uma confusão enorme, não se separa o que é uma realização de uma especulação, que entra recursos pesados, né? Ou são desviados recursos do sistema produtivo para a especulação, né? E tem a coisa do investimento produtivo. E tem casos de investimentos, que são investimentos produtivos, que me parecia que era o que o Wake sempre fez, né? Ao mesmo tempo que ele investia, ele estava especulando ao mesmo tempo. E quando você especula, né, ou combina o investimento produtivo com a especulação, aí você está jogando com a sorte. Né? Você está, uma parte é cálculo, você tem uma parte que é o cálculo econômico, que vai tentar avaliar, sabendo que está correndo risco, mas vai avaliar as possibilidades de futuro e investir de tal forma que você, havendo algum erro, você possa corrigir. Tá? Isso é uma coisa tipicamente econômica. E a outra coisa é quando você faz um investimento e fica contando com a sorte. E aí, isso não é um empresário. A sorte pode vir ou não, né? Pois é. É a mesma coisa que você fazer um investimento como se você estivesse entrando num cassino. É exatamente isso que eu ia dizer. O Néstor Kirchner usou essa expressão quando ele pegou a presidência da Argentina e ele deu aquele calote naqueles fundos europeus e norte-americanos que investiram, compraram títulos da dívida argentina. E ele disse, foram ao cassino e perderam, porque eles estavam jogando com a sorte. E essa questão do Ike Batista, ele como é dono de muitas empresas, essas empresas terminam com X, né? É uma coisa, um desdobramento que é uma distorção aparentemente pequena nesse episódio, me chamou a atenção particularmente, que foi quando ele anunciou que não contribuiria, não doaria mais 20 milhões de reais por ano para a manutenção das unidades de polícia pacificadora, que são uma iniciativa do Estado. Claro. Né? Quer dizer, a segurança pública é um dever do Estado ainda não privatizado. Então, ele suspendeu esse auxílio, que era uma doação que ele fazia, e como doação, certamente uma doação de pessoa jurídica, era feita com base numa renúncia fiscal qualquer que fosse. E esse dinheiro que ele estava doando talvez viesse numa manobra contábil de uma linha de crédito do BNDES para uma das empresas dele. Então, quer dizer, esse tipo de distorção gera uma situação particularmente perversa para quem está do lado de cá, do balcão, olhando as coisas, e por isso as pessoas se espantam tanto e ficam tão indignadas com os políticos, com esses julgamentos de ocasião, como o do Mensalão. Mas a verdade é que isso é o dia a dia da vida brasileira, uhum, né? Do costume, uhum, da sociedade brasileira. Uhum. Pois é. Tem um pensador, quer dizer, deixou trabalhos, né? Já faleceu no século, meado do século passado, que era Schumpeter, e que dizia que o processo de desenvolvimento do capitalismo, ele se dá numa forma de chamada o processo de destruição criativa ou criadora, né? O que acontece? Empresas nascem, crescem e morrem, né? Aquelas que vão sendo, mostrando-se aptas, elas vão se mantendo, né? Mas então faz parte do processo capitalista que algumas empresas desapareçam, ou por incorporação, né? Ou por a própria competição intercapitalista, ela faz com que algumas empresas acabem perdendo a capacidade de sustentação no mercado. Então isso faz parte do sistema. E por N razões, né? Quer dizer, por desenvolvimento, por coisas de conjunturas internacionais, isso. Tudo isso. Mas alguma coisa importante a ser tratada é o seguinte: as crises, elas, no sistema capitalista, elas aparecem como um elemento positivo no sentido do investimento em inovação. Né? À medida em que você tem crise, significa que você é o esgotamento de um determinado modelo. Nós estamos vivendo no esgotamento de um determinado modelo, que foi o que a gente chamava de neoliberal e tal, essa coisa sem regulação, essa coisa inteiramente livre para as movimentações de capital. Isso gerou um esgotamento. Só que o ideal daqueles defensores desse modelo é de que as coisas ficam mais ou menos arrumadas e eles voltem à carga, tá? Porque com isso você tem uma transferência pesadíssima de riqueza. A riqueza troca de mão, né? Todo mundo achando que pode ganhar, acaba entrando no jogo, né? E com isso, se você tiver algum capital imobilizado, você deve entrar no circuito e acaba esse circuito gerando uma transferência brutal de renda daqueles que têm maior poder de assambarcar a riqueza, né? Agora, o que acontece? Na linha daquilo que a gente falou desde o início, de ter um projeto de nação, de ter um projeto para a economia brasileira associado aos nossos anseios do tipo de sociedade que nós queremos, exige que a gente olhe para as crises e invista. Invista em inovação, que eu acho que essa é a grande encruzilhada que o empresariado brasileiro está colocado. Se nós tivermos uma nova onda de investimento, não é simplesmente repondo as máquinas que haviam antes. Não é aumentando simplesmente aquele processo produtivo que estava instalado anteriormente. Você tem que investir em novos equipamentos, em novo arranjo produtivo. Essa onda de inovação provavelmente vai fazer com que sejam outros capitalistas ou uma mudança radical da postura do empresariado, grande maioria do empresariado nacional. E o que não virá voluntariamente. Isso o que não virá voluntariamente. Isso será de ser determinado, e aí a intervenção do Estado é fundamental, e o Estado precisa ser forte nesse momento para fazer isso aí, conduzir esse processo. Né? E é isso que parece que falta ao Estado brasileiro, independentemente de quem esteja no poder. Isso. Agora, eu acredito também que nós temos um problema, e é fácil falar de fora, dado que eu não estou no governo, né? Que é preciso perder o acanhamento ou a vergonha de defender um papel do Estado forte. Fica assim, não, nós não podemos falar isso porque fica parecendo que nós somos interventores. E a mídia toca de dizer que o problema da crise brasileira se deve ao fato do governo ser mais interventor, quer intervir, quer tomar conta da economia e tal, tal, tal. Ou seja, as nossas leituras são especulativas, entendeu? E aí você vai acuando o tomador de decisão, porque assim que ele diz que a solução aponta numa determinada direção, como eu estou falando agora, né? Imediatamente você acusa o indivíduo e diz que os efeitos de mudança, tanto de bolsa de valores, câmbio, juros futuros, ou seja, toda aquela área que se baseia no jogo especulativo, vai desaprovar as tomadas de decisão do governo. Por quê? Pela lógica desse pessoal, o recurso público deve estar aberto para apropriação privada. Deve estar privada. A serviço, exatamente. Isso é que é o grande problema. É o patrimonialismo. Só que precisamos denunciar isso todo dia, porque isso acompanha as campanhas eleitorais, por isso nada passa no Congresso, porque as campanhas eleitorais são exatamente para amarrar o ente público aos interesses dos poderosos. E só que esses poderosos, na lógica que nós estamos vivendo, seria bom que eles fossem todos nacionais. Mas eles não têm pátria. E no jogo da ausência de pátria do capital, né, e muitas das vezes acham que o recurso que entra e sai do país são recursos que vêm de fora. Mas são recursos, inclusive, de empresas nossas, né, que fica jogando e especulando e procurando a melhor aplicação. Nessa onda do câmbio sobrevalorizado, ou seja, nós tínhamos a nossa moeda com poder de compra muito grande em relação aos produtos estrangeiros, né? Então, facilitando a importação, né? E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, você tinha uma crescente valorização do real frente ao dólar e as taxas de juros sendo altamente atrativas para o capital forâneo, vamos dizer assim, mas não que de residentes fora, o capital que ficasse brincando de entrar e sair do país. As pessoas que faziam esse movimento ganhavam na troca do real, do dólar pelo real, a um determinado valor, e quando voltasse a trocar real por dólar, trocaria por uma quantidade maior de dólar, ok? E ainda ganhava com juro. Então, houve um momento que era uma maravilha para quem ficasse brincando com o câmbio, né, e aplicando no juro, ok? E isso é uma forma de ganhar sem fazer absolutamente nada do ponto de vista de contribuir com a sociedade. Que é o ambiente ideal nesse país desde sempre. Ganhar dinheiro com o dinheiro. Isso. Sem produzir absolutamente nada. Isso. Agora, vamos fazer o seguinte, nós estamos caminhando para a reta final. Nós estamos conversando com o Carlos Jardel Leal, supervisor técnico do DIEESE, e eu gostaria de baixar a bola aqui agora para a gente trocar em miúdo para o ouvinte do rádio. Quer dizer, quando a gente vê aqui a questão da alta do dólar ou da inflação, a inflação está fugindo ao controle. Nós que somos consumidores, nós sabemos, o dólar pouco importa, mas nós sabemos que a inflação está alta quando nós vamos ao mercado e os preços estão subindo. Uhum. E eu que sou mais antigo, de 20 anos atrás, eu já fazia compra no mercado correndo quando saiu o pagamento, porque os preços subiam semanalmente, às vezes até diariamente. Essa situação não é a situação real. Quer dizer, não interessa se o dólar está 2,28 ou se o dólar está 2,50, até porque os brasileiros estão gastando muito dinheiro, mais de R$1 bilhão no exterior, só em turismo. Então, a questão é o dia a dia. O que que a pessoa que ganha salário, que paga os impostos embutidos nos produtos, os impostos não declaratórios, né, que são esses que pesam, o que que essas pessoas têm de adotar como padrão de comportamento no seu dia a dia, os cuidados de que ela tem que se cercar e a quem que ela pode recorrer para se esclarecer e também para defender o seu jeito, já que a imprensa não faz esse papel. Pois é, e o que é lamentável, que a imprensa em geral poderia ter um papel educativo nesse sentido, porque o que acontece, nós, seres comuns, nós referendamos preço. Então, por exemplo, quando um determinado produto aumenta muito de preço e você constata com aquilo, Né? Você, o que, que você faz? Você procuraria um outro produto que pudesse substituir da melhor maneira aquele produto. Né? Isso nos gastos comuns da grande maioria da população, que pode ser que gaste quase todo o seu recurso com produtos básicos alimentares. Né? O problema é que nós temos um processo, e o processo da desigualdade de renda no país também facilita isso. Porque tem pessoas que ganham tão pouco que a capacidade de fazer escolha, que aparece também, eu vi outro dia, o tal do orientador financeiro, né? Aí o cara disse, olha, se você puder, vi isso na televisão, se um indivíduo puder, ele deve fazer uma poupança e quando for comprar um aparelho eletrodoméstico, ele vai comprar à vista. Agora, se eu fizer uma pesquisa, assim, o que significa se você puder? Significa que você tem aí 70% da população fora desse fora povo, dessa máquina aí. Entendeu? É. Ou seja, quando nós falamos em cidadão, quando nós falamos em consumidor, quando nós falamos em agente racional, nós estamos falando de um grupo muito seleto que não tem essa opção. Então, mas de todo modo, o ideal seria que houvesse um movimento de boicote aos preços que crescem. Então, assim, nós vamos ter que, de alguma maneira, fazer também, pelo lado do consumo, um certo sacrifício. E seria importante que houvesse um movimento para que a gente consumisse com responsabilidade. Né? Portanto, assim, nós, se tivéssemos condições de não referendar a onda de aumento de preço, porque o que acontece? O que compõe o preço? O preço de um produto é composto pelos custos, né, que as empresas têm que incorrer de produção, que vai desde a matéria, das matérias-primas ao trabalhador, assalariado e tal, e outros custos, e a margem de lucro. Nós também precisamos descobrir qual é a margem de lucro. A gente só fala em imposto, mas não sabemos qual é a margem de lucro. Até agora, não, me parece que estão investigando por que os carros no Brasil são tão mais caros do que em outros países. E já se verificou que não é o imposto. Então, a margem de lucro cobrada nesse país, ela é muito alta. Né? Quando você tem uma taxa de juros muito grande e o indivíduo continua investindo, significa que ele vai compensar. Agora, isso aí é o preço que o investidor estrangeiro no setor produtivo cobra para vir para cá. Isso. Com uma indústria muitas vezes obsoleta, o Brasil hoje é o país que mais tem montadoras de automóvel no mundo desenvolvido, por causa disso, porque já não estão fabricando mais automóveis lá fora, estão fazendo ônibus, trens, essas coisas, e nós estamos importando as montadoras. E, pois é, inclusive o automóvel está se tornando um produto mal visto, por conta da tragédia que gera nas cidades. Né? Então tem alguns lugares que as pessoas estão buscando outras alternativas, né, em termos de transporte, e que a gente precisa refletir sobre isso, né? Mas como nós estamos num caminho de criação de um modelo de consumo que precisa também ser identificado, que modelo de consumo que nós queremos adotar aqui? Nós queremos reproduzir a lógica do consumismo norte-americano. Também o que acontece? No frigir dos ovos lá, né? No final das contas, todos nós temos que entrar num processo de refletir sobre que modelo de sociedade que nós queremos, mas não vai ser só meia dúzia que vai pagar por isso, não. Todos nós temos que nos comprometer e ter responsabilidade para que um novo modelo de sociedade possa existir, um processo de distribuição de renda possa ocorrer, de fato, para que a gente tenha uma população plenamente assistida, pelo menos nas questões básicas, né? Mas isso vai gerar sacrifício de todos nós. Não vai ser o fulano ali que já está bem, ele vai entrar no sacrifício e eu não. E eu posso entrar na irresponsabilidade, né? Então, assim, aqueles que já vivem do sacrifício, vai ser muito mais fácil se adequar a uma nova ordem que tem, tanto do ponto de vista da produção, preocupada com assegurar as condições de vida da população, como a população se orientar para que tenha um processo de consumo também, que seja um processo de consumo solidário, capaz de atender a todos, né? De tal forma que, pelo menos ao nível do básico, todos sejamos capazes de sobreviver decentemente. E o corolário disso que você está dizendo é que, passada essa fase em que o sacrifício geral se impuser, e quem vive no sacrifício hoje será também o primeiro a ganhar. Exatamente. Porque o lucro dele será imediato. Isso. Ele já perdeu tudo que tinha que perder mesmo, não tem jeito, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, e só para encerrar, eu queria que você fizesse uma observação sobre isso. O Estado, por exemplo, proíbe a compra de remédios antibióticos sem receita médica, mas o Estado não toma qualquer medida contra o comércio varejista, as grandes redes varejistas, que instruem os seus vendedores e gerentes a ensinarem as pessoas que estão entrando nesse mercado consumidor a ter mais de um cartão de crédito para poder parcelar os limites da compra, para poder comprar acima do limite do cartão, para pagar uma prestação dividida em dois cartões, ou às vezes até mais cartões. Isso também seria um papel do Estado, só para nós encerrarmos. Me parece que sim, porque é a questão da educação. A educação é uma atividade de natureza pública. E a educação que gere a responsabilidade cidadã, vamos chamar assim, ela exige que a gente faça o seguinte alerta. Eu li um texto de um francês que ele chamava atenção para o seguinte. A nossa sociedade está criando um valor que é o valor de que você deve ser e se estimular a ser um devedor. Só que um devedor que pague as suas contas. Então, portanto, se você tiver 300 cartões, maravilha. Mas você tem que ser aquele cumpridor do seu dever, no sentido de que tudo que você pegar, tenda a pagar aquilo que você deve. Então, esse modelo de sociedade tem que desaparecer, nós temos que ter responsabilidade e voltar àquela velha norma das famílias antigas, de viver de acordo com a sua capacidade. Do caderninho na venda. Né? Isso é fazer as anotações e tal. Assim. E nós temos, na verdade, de voltar para o humanismo, né? E deixar o consumismo disso aí. Olha, isso. Eu quero agradecer muito a você, viu, Jardel? Você, Carlos Jardel Leal, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, do DIEESE, participou conosco hoje dessa conversa aqui, muito agradável. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estamos de volta. Um bom dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo.